Nete. Queria agradecer a tutti i miei patroni. Sto qui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Internet! Jurassic Cast Live no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio. Deus do céu. Achando que ia ver um filme bom. Mas é muito bom. Olha só, interneticos, voltamos com mais um episódio at a live e com a participação especial da Mel. Estão abusando de mim. Mas não é do jeito divertido. Não. É divertido pra gente. Não. É. Pra gente é. Pra mim. Miote. Que isso? Miote, precisamos conversar, viu, Miote? Olha só, aqui é o Calabeira, tá comigo aqui o Miote. E aí, galera? Eu espero nunca ter uma nora desse jeito. Caralho, é mesmo. É. Ah, não sei se você se chama Carlinhos. Porra. É Carlinhos. É. Pois é, internéticos, hoje nós vamos falar de um dos meus filmes favoritos da vida inteira, cara. Meu Deus, como eu amo esse filme, velho. Nós vamos falar hoje sobre A Dama do Lotação, Miote. É que fino, que demorou, a gente tá... Miote. A gente fala sobre esse filme. Ah, Miote, caralho. Nossa, eu estou sentindo o poder de Carlinhos. Carlinhos. A gente fala sobre esse filme desde o começo do Jurassic Cast, não é? Cara, a gente já fala desse filme há muito tempo. Você já viu o meu filme? Já. Mas faz muito tempo e eu apaguei da minha mente. E a Melina virou assim: vocês gravaram o de Johnny Depp? A gente só olhou pra cara dela. É, eu toda alegre querendo gravar um filme legal do Johnny Depp. Pois é, a gente olha pra cara dela e fala assim: cara, tu só escapa de levar um sotaque porque tu é gostosa. Né, Miote? É. Mais ou menos, mais ou menos. Bem mais. Se ferra. É. Vocês podem estar sentindo a falta de um pequeno integrante do Jurassic Cast. O que acontece é que nós estamos gravando hoje numa tarde de terça-feira. De julho. De julho. E alguém tem que trabalhar. Alguém no site tem que trabalhar. Que é o Brunão. É. Então ele tá lá dando com os burros na água e nós estamos aqui. Tomando cubas livre na beira da piscina. Internéticos. Ele tá dizendo isso pro Tomás. Eu não tô Parece. Falando nada. A hora que ele vê esse vídeo, ele vai ver onde é que eu tô. É. Caralho, tá mal, hein, filho? Se, como sempre, você quer escutar o programa assistindo este malhaviroso filme, que está inclusive no YouTube, né, Miote? Tá no YouTube, mas vamos colocar também, que nem fizemos com o Minos Rei Salomão. Olha aí. Sim. O videozinho pra você assistir junto com a gente. Olha aí. Então não tem nem trabalho, é só clicar e você já tá assistindo o filme. Pra quem vai escutar o áudio e vai assistir o filme em outra plataforma, nós vamos dar o start em 3, 2, 1, vai, Miote! Pô, filme começa assim, né? Eu dei um gritão. Pior, começa assim, né? Começa... Aí a gente percebe que é um... Lotação. Ó a música, ó a música. É do Lotação, né? A Dama do Lotação. Porque Lotação é o nome do ônibus. Tá, mas não é da Lotação? Não. É o Lotação é o nome do ônibus. Então é o Lotação. Ah, tá. É. Essa música tá em quantos filmes brasileiros, Miote? Quantos filmes brasileiros? Essa música, tá em todos os filmes brasileiros. Todos. Pra gente, sim. Sabe o que é engraçado? A frota de ônibus aqui de Brasília tá mais ou menos desse jeito mesmo. Aí, ó. Oh, tá igualzinha. Não é? Engraçado que ela aqui em Brasília, ela falou que cadê os ônibus de Brasília? Ela não viu ônibus. Ela não viu um ônibus. Aqui tem faixa exclusiva pra ônibus. Não tem ônibus. Aqui tem parada exclusiva pra ônibus. Aqui é proibido andar van, é proibido andar transporte pirata, mas não tem ônibus. É assustador. E eu não vi, eu acho que eu vi um só. Daqui o miote ficou lá, o ônibus lá. Bem-vindo tipo, a Brasília. Vou tirar foto! Vai ver o unicórnio, olha lá o unicórnio ali, nada, ó, acelerando. Passando. Caralho, é tipo o Yeti, né? O unicórnio, né? Olha lá o unicórnio, olha lá. Ai, meu Deus, cara, esses filmes brasileiros antigos são chatos porque a ficha técnica veio todo antes do filme. Não, porque hoje em dia não tem mais. Não se fala nem o nome do filme no começo, né? Hoje em dia. A gente não sabe que filme tá passando. Só no final que mostra o nome do filme. Vocês já foram no cinema? E aí, em determinado momento, vocês estão assistindo tanto. Porque hoje em dia tem tanta coisa. Deixa eu fechar isso aqui, porque, né? Hoje em dia tem tanta coisa antes do filme. Tanta coisa. Que chega uma hora que você esquece o filme. Que filme já aconteceu? É mesmo. Já aconteceu, você tá assim, aí começa a passar coisa do Boticário. Nossa. Aí passa da Avian, sei lá, como é que é? AG Seguros. Aí depois passa trailer. Aí começa aquelas aberturas de estúdio que parece que o filme tá começando. É. Até me lembrou no Family Guy. É. E o Peter Griffin vai... Ser bom, ah, eu estúdio. Acho que esse filme é bom. Começou. Ah, é verdade, você vê pelo cabelo. O casamento dela. Olha o cabelo. Que casamento merda. Olha, não fica falando muito não, porque eu vi a foto do teu. Vai se ferrar. A dela foi que nem o Marty McFly com a Jennifer. Na Capela do Amor. É. Eu casei na Capela do Amor. Ele tá vendo com a imagem. É, assim, tá meio travada, né? Essa imagem não tá... Mas tudo tá bem. Tinha outra... Não, eu acho que pode ter sido na hora de fazer o download. É. A gente vai arrumar uma qualidade HD com a dublagem original. Tudo ok? Entendeu? Entendeu? Tudo ok? É que não teve graça. Jorge Dória, né? Jorge Dória, ó. Morreu? Morreu. Olha de quê? Delícia? De idade, né? Obrigado pela presença. Morreu o Jorge Dória, cara? Eu não lembro da morte morreu. Dele. Morreu. Você lembra? Não lembro quando. Imagina. Que vendo você com Solange, eu comecei a pensar... Solange o nome dela. É Solange. Solange. Ele morreu em 2013, pô. De quê? Qual o motivo da morte? Foi morte matada ou morte morrida? É, puma lá. Ah, é de velho, coisa de doente de velho mesmo. Morreu com 92 anos, pô. Eu fui o primeiro... Aumentar um pouquinho, Miotti. Você foi o primeiro namorado da Solange. Sabe? Ah, porra do controle da minha mão, não, inferno. Aumenta aí, aumenta. Arranca da minha mão. Engraçado. É porque você era capaz dele apertar o botão de stop, né? Ia foder tudo. Apertar o de rec. Apertar o rec. É, alguém que tá escrito rec, é? Pai, o senhor não acha que Solange... Modos de Solange são parecidos com os de mamãe? Você também acha? Eu também acho. Quando ele casou com Solange, ela era virgem? Era, né? Era cabacinha. Carlinhos! Ela, Carlinhos. Ele já vai! Sabe, papai? Eu tô te chamando, meu filho. Carlinhos. Carlinhos, eu queria te dizer uma coisa que eu aprendi. Ele é riquinho, né? Ele que é rico? Ele é rico. Nesse filme. Pô, é rico. Ela é dama do lotação. Ela anda de lotação, não é como, não tem como ela ser rica. Mas se ela casou com o cara rico e não, anda de lotação? O xiste no título tá aí, porque ela é uma dama da sociedade. E ela anda aqui é de o fetiche a lotação. Sim, é um fetiche. Não que ela precisa ir tipo, tomar uma coxada no ponto. Bom, vale a pena falar, né, Miotti, que esse filme é do nosso inigualável, nosso Rodrigues, né? A história dele, né? Uma das melhores, assim, o filme que eu digo é a história. A história. Uma das melhores histórias dele, na minha opinião. Ele, essa e Sete Gatinhos, pra mim, são as minhas favoritas. Bom, mas tem também o Bonitinho Mais Ordinário, né, que já falou sobre ele. Mas são os meus favoritos, esses dois. Os outros não são ruins. Aham. Mas são os meus favoritos, são muito bons, cara. Porque esse aí, ele fala, ele retrata a sociedade brasileira burguesa mesmo, que são dois burgueses. E a mulher que era pra ser uma dama da sociedade, extremamente... Educada, elegante, né? É, educada, recatada. Intocável, é uma piranhuda que sai dando com... Não, é só porque ela tem um fetiche de busão? Sim, mas aí é que tá. O que o Nelson Rodrigues sempre joga na cara das histórias dele, ele sempre esfrega isso na cara da sociedade brasileira. Que a sociedade brasileira, ela vive de aparência. Ela tá se escondendo atrás de uma máscara, que na verdade ela quer fazer só o que ela quer. Tá na verdade, fazer. A sociedade brasileira é uma grandíssima massa de hipócritas, entendeu? Mas não só brasileira, ela fica né? se montando... Não, mas no caso ele tá falando sim, da sociedade sim. brasileira. Do Rio, né? É a sociedade carioca. Carioca brasileira, né? Claro, porque não existe carioca americana. Não. Bolívar. É carioca boliviana. Sociedade carioca boliviana. Pero que no. Yo soy Carlitos. Yo no lo conozco, señor. Yo soy Carlitos. Solange. Solange. Tu está dando para todos, Solange. Tu está dando el culo para tudo. Para tudo. Ah, é italiano já. Já misturou tudo. Olha só, meu teu casamento foi assim, não foi? Foi nada, não foi ainda quermesse, não. Para, eu vi umas fotos do teu casamento, tu tá com cabeção, cara, por quê? Não é cabeção, é o penteado que é pra cima, mas não é assim também, né? Nossa, olha a cara dela. Tá que... Marge Simpson aí. Não, o melhor é a cara, aí. Tá só, olha a família. É. A família olha toda... Olha os extras, é os extras. É. Mas eu acho, é porque foto antiga era assim. Eu sei, manigo, aí só foi pra comer. Cara, inclusive... Eu que nem que eu quando vou ao casamento. É, eu nunca chamei miote pro seu casamento. Eu tenho que sugerir. E ele não vai de terno, esse é o problema. Aí, tipo, você vê aquela foto, lá tá um maloqueiro lá no meio. Você fala, que é isso? E quem serve o bolo é a noiva, né? Que merda de cerimonial, hein? Olha só. Não tinha cerimonial nessa época. Tinha, não tinha buffet fazer, também, eu tenho que fazer né? uma sugestão pra vocês, cara. Mil maneiras de segurar uma arma. O filme do... Ah, que não é muito show. É muito aquele bom aquilo do lá. Mark... Sério, McFarlane. É McFarlane. Cara, aí tem uma hora que eles vão tirar a foto. É mesmo? É, aí o cara assim, uma vez eu vi um cara, eu ouvi falar de um cara que sorriu, mentira. Quem que ia sorrir nas fotos? As pessoas iriam parecer malucas. É mesmo. Você ia ficar tipo 30 segundos, tem que ficar segurando o sorriso. Aí eu vi a foto. Agora vem, galera. Nossa, parabéns, né, Carlinhos? Vamos tirar a foto. Mas ela tava sorrindo, não tava? Não, ninguém. Olha lá. Você já tá pensando o quê? Na rola. Né? Nele não, é ele ela. Não, tá ela. É. Ele. Ele tá pensando na champa. Então bora logo. Ele tá pensando na champa. Olha lá, o desespero dele. Vambora. Vambora, Solange, que hoje eu quero visitar essas carnes. Cara, na boa, se casar, sem ir pra cama antes, eu acho isso tipo brincar de roleta russa, cara. É mesmo. Hoje em dia. Por que você vai... Olha lá. Aí, Começou a putaria. Começou o trem vindo. Põe o... Começou o quê? O trem vindo. É o trem querendo. Ó, o trem. Começou o trem querendo. Ó. Para, Carlinhos. Põe a música do MC Catra aí no fundo. Vai começar a putaria. Meu, mas essa maquiagem Circo de Soleil também é foda, né? E ela tá maquiada assim o filme inteiro. Parece uma calopsita. Vai com a bochechinha vermelha. E a roupa a dele? Tá com vergonha no carro. Não, já não. Mas já casou. Mas quando chega no ônibus, fica esfregando, né? Mas é o fetiche. Mas é o fetiche. É o que acende. É o tempero, meu. É o tompero. Lorena anda de ônibus, meu? Ela deve andar, né? Tô perguntando, falei nada de melhor de jeito. Anda? Ela só anda de van. Vixe. Ela anda de lotação. Olha o filme. Cara, ela não desmanchou esse cabelo horrível? Ah, mas é assim, né? Ah, quando a mulher casa, sim. Vai com o cabelo de pé mesmo. Esse filme do Dona Dotação já é um filme lá pra frente dos filmes que ela fez, viu? Ah, já então, tinha passado um monte de filme que ela... Já tinha passado do Vadinho? Já, o Vadinho de 76, ela 180. Ela não quer beijar ele, não. Quer ó. Nem beijar, pô. Aumenta aí, meu. Acho que tá foda, hein? Amor. Não. Eu sei porque é que você quer que eu abra a boca. Beijo de língua, não. Mas que conversa é essa, hein? Só existe o beijo de língua, você sabe. Em amor só existe o beijo de língua, meu bem. Mas eu não gosto. Você vê que, é uma atuação muito, muito sincera e muito espontânea. Oh. Só existe beijo de língua, meu amor. Bota essa língua beijo pra fora. Beijo de língua. Beijo de língua. Desculpa, Carlinhos, eu sei que você tá com a razão. Eu sei que... Eu aumentei, mas o filme se abaixou. É porque o filme é uma merda. Não, agora tem que ser essa aí. Agora vambora. Toca o terror aí. Solange, você vai dizer isso olhando pra mim. Não, o som tá ótimo. Tá assim. É só. É mesmo. É, não dá tanto pra entender o que eles estão falando. Ah, não precisa entender, né? Não precisa ver. Esses filmes brasileiros, meu, estão na imagem. Não estão no diálogo. Estão na imagem. Eu adoro você. Eu adoro você. Adora. Olha, não é por nada não, mas o Nuno Leal, ele não tinha cara de guardador de carro? De manobrista. Ele não tem cara que trabalha em lava jato? Olha ele tentando enfiar a língua... No nariz da mulher. Não, ele tá tentando enfiar a língua de todos os jeitos, vai dar uma mordida aí daqui a pouco. Não, e ela tá fazendo biquinho de peixe. Não, cara, ele tá assim, ó. É. É. Bora. Esse é de 78, viu? E o... Dona Flor de 76. Esse aí saiu junto com o Quente? Quente? Quente perguntou. Foi logo o Carlos Alberto. Ô, mamô, para, não pega no meu peitinho assim. Cara, que porra é essa? Aí, na boa, velho, se eu vou pra noite de núpcias e a mulher tá desse jeito, cara, eu, na boa... Não, aí. Anula aí o casamento. Ou na hora, e você sabia que pode anular, né? É, não consumou, se né? Se não consumar, não anula. Agora o problema é provar que não consumou, né? Carlinhos, eu tenho pedido. Pedido? Eu tenho o quê? Eu tenho pedido? Pô, tá foda. Eu tenho um pedido. Ah, eu tenho um pedido. Tem como editar? Aumentei, Miotti. Bota no 100 aí, Miotti. Eu quero que você entenda. Entender o quê? Eu ainda não estou preparada. Isso me lembra algo. Desde garotinhos. Isso me lembra algo. Parece alguma coisa, né, que você conhece. O quê? Porra, isso me lembra algo. Não estou preparada. Ah! Ai, meu Deus do céu. Não, não falamos mais dela aqui, meu. Não, ela falamos está, mais. Ela está banida do Jurassic Cast, essa vaca. Ele tinha uma murchibinha, né? Ué, lá, ó, cadê o do homem do bem dotado lá? Não é? Tem, não tem nada não. De dotado aí. Agora você está preparada? Ai, meu, mas o cara tá de cueca, pelo amor de Deus. Não, Carlinhos, não. Agora ele vai com... É mesmo, parece que tá coisa meio, tá meio atrofiado, né? O tá saquinho meio dele lá. Ele tá com uma... Eu não sei por que esse cara, tipo, era galã de filme. Ele é horrível. Não, eu não quero me sentir uma violada, não! Não! Sentir uma violada. Ele tá de fralda. Por isso que eu não quero dar pra ele. Ah, é broxante mesmo. Não, também não ia dar, não. Não, eu não quero sentir uma violada. Come ela à força, vai, na boa, não. Pai, credo. Horror. Vai rasgar tudo lá. Rasgou na câmera lenta. Caralho. Vamos botar o pai de... Vamos botar o pai de Solange. O pai de família. Bota aí, Miotti, o pai de Solange. Qual a necessidade disso? Pô, cara, mas vamos combinar que é uma puta... Mas se ela não quer... Foda-se. Porra, mas eles estão namorando desde criança. Ela, ele nesse falou, clima, estamos noivos há 10 anos. escovão. Por mais que nós estejamos fazendo uma piada, isso aí é um estupro, né? Por favor, ninguém é a favor disso aí. É, tipo... Ele? Ele tá. Ficou? Você viu? Ficou. Mas é... Nem vi. Não! Pô, os peitinhos de Sony. Ah! Por que eu tinha tirado cueca? Eu sei lá, cara, não sei. É, cara, aquela coisa, a tua mulher não quer porque ela tá falando que não tá preparada e tu estupra ela, eu garanto que isso não vai ajudar no processo. É. Tá bem, viu? E tipo, ele lá felizão, né? Aí tá se amarrando. Escovão. E é engraçado que eles estão ao contrário. Ele tá de perna aberta e ela tá de perna fechada. Ele tá comendo as coxas dele e tá achando que mandando ver. Olha como eu estou deflorando você. E tá tipo nas coxas. Ah, tá gostando? Não sei, não tô entendendo. Né? E por que a trilha sonora é um ensaio? Por que a trilha sonora é um ensaio de guitarra de alguma banda de rock genérica? Assim, vamos testar os jokus. Vamos afinar, né, Mel? Parece afinando o instrumento? Parece. Vai afinar os instrumentos aí. Terrível. Vamos arrumar o PowerPoint. Você é me estrupou, Carlinhos. Agora você é minha. Todos os dias eu vou ser violada. Quer falar? Todos os dias eu vou ser violada? Porra. Enquanto você fizer ficar de escudo doce, vai. Depois que você para de escudo doce, você não vai mais. Se não quisesse, não casava. Não, Mel, na boa. Não, você casou. Você casou. Aí chega na noite de núpcias, o teu marido vira e fala assim, não me sinto preparado. O que é que você ia falar? Fala, tá bom, fica aí. Porra. Você. Alguém, eu vou fazer sexo hoje. Alguém eu nesta casa. Se você estivesse participando. Alguém nesta casa vai dar. Vai dar. Isso eu acho pouco. Acho pouco. Na minha peruca opinião, horrível. Esposa. deve ser fria. Fria? Não, papai. Essa não. Você é o pai dele, é? É o pai dele, ué. Caralho, ela vai dar pro pai dele. Vai, o que é a minha abertura? É. Esqueceu? Não, o que, é que você falou, abertura? O outro, agora, o outro, velho. Ah, sim. É a dona Matilde, ela disse que é só uma palavrinha. Dona Matilde. Diz que eu estou em reunião e que não posso atender. Sim, senhor. E vê se não me interrompe. Sim, senhor. Calma, ou... Oh. É isso, miote, cara? Grosso? É teu parente, miote? É. Esse cara aí? É papai. É papai. Fala igual você. É papai. Aprendi com o meu caso pessoal. Você é já homem feito e pode ouvir certas confidências. Nunca houve no mundo esposa melhor do que a tua mãe. Aí depois descobre, ela... parece que a mãe dele é uma putona do caralho também, não é? Tá dando spoiler do filme? Ah, meu, pelo amor de Deus, né? Passa, sério. Mas, papai, você não precisa me dizer isso, não? Disse pra salvar teu casamento. Não, não pode entrar. Pode-se entrar. Quer esperar um minuto, dona Matilde? Eu vou andando, papai. Não dá. Não, espera um minuto. Eu estou resolvendo um assunto, dona Matilde. Eu não sou de cerimônia, Alexandre. Eu passo mais tarde, tá? É a fiança. Deus te abençoe, meu filho. Ah, é advogado, pai dele? Falta sua assinatura. É, pelo jeito. Mas que fiança, Matilde? Fiança do meu apartamento, Alexandre. Matilde, nós, os sócios da firma, não podemos dar fiança. O que é uma fiança? Fiador? O que é uma peita? Vai ser o nome do programa. Bem bolada. O que é uma peita? Espera aí, um instante. Eu gostaria, mas... Eu acho que eu vou mandar uma foto pro Brunão. Manda, só tira aí. Aqui se paga. Eu desconfio que você... Vai estar filmando tudo. Não. Eu te levo até a porta. Não precisa. Eu sei o caminho. Mas não se esqueça. Eu sou vingativa. Oi. Eu gosto dessas. Olha lá com a dona Matilde. Nunca houve esposa nenhuma. Me mandaram o WhatsApp. E era fria. Santa e fria. E era santa porque era fria. É da hora que a gravata tá praticamente um babador nele, né? Ah, mas isso aí é dessa época mesmo. Meu pai usava gravata assim. Gravata do Patati Patata. Igualzinha a gravata do Didi. E era fria. Santa e fria. Santa e fria. E era santa. E era santa. Era fria. Porque ela não... Cara, eu tô lembrando da Punhos de Merda, daquela redublagem do... Lá do Telaclass. Que o bicho fica andando assim, aí ele fica assim... Você tá com medo? Oxi! Ele tava fazendo... Ela era santa porque era fria. E era fria... Porque era santo. Mas você também lembrou outra coisa. Okay. Porque a polícia vem aí. O Frank Drebin andando. Ah, sim. Onde diabos eu estou? Ah, sou todo acidente. Quem sabe que eu tô lutando? Amor. Ih, olha lá. Deixa eu ver. Aqui. Ele vai adorar quando ver isso aí. Viu como eu gosto de beijo de língua? Nossa, mudou a opinião rápido, né? Ela falou como eu gosto de beijo de língua? É. Vamos, Carlinhos, hoje vai rolar. Sem violação. Aí deixa o cara e o pau do cara. Olha, esse coito interrompido. Ô, mulheres, vocês são... Ô, meu... Eu não faço as coisas. Pois é, nunca faça. Coito interrompido é a pior coisa que tem, cara. Digo a mesma coisa. Mas a gente não vai interromper. Não. Foi boa. Que eu Mas, copia e bota no Instagram do Jurassic Cast, você que é o homem das mídias. Você falou pra não pôr? Pode pôr, mas pôr com carinho. Hashtag mil grau. O que foi? Nosso namoro, nosso noivado. Ah, segredos, internet. Segredos, segredos da podosfera. Eu fiz até uma cara de cu agora. Patrimônio. Ah, a gente vai começar a vender os segredos assim? O Miotti, ele tá inventando verbos. Quer saber? Patriona. Eu patriono, tu patrionas, eles patrionam. Caramba, patrionam. Vai começar a vender assim os seus amigos? Nunca pensei que caralho, cara. Como eu gosto de você. Internet, essa é a parte do filme que fica chata, tá? Mas geralmente, ele quer que ela fique fria? Eu não sei. Eu acho que ele, tipo assim, ah, minha mulher passou uma mulher boa, ela não pode gostar de sexo. Isso é uma das coisas que tinha na sociedade hipócrita, né? Que a mulher, a dona de casa, a mulher séria, ela não podia ser uma tarada sexual. Você tem uma ideia? Ela devia só aceitar quando o cara queria e acabou, né? Não, o papel dela era satisfazer um homem. Ela não poderia ter prazer nisso. É uma coisa patética. É um pensamento, cara, medieval. Pra vocês terem uma ideia, a minha sogra, ela é de Pernambuco, ela é da cidade chamada Calumbi. Lá, quando a mulher casava, ela não podia ir no mesmo dia pra casa do marido, não. Por quê? Porque poderia ficar mal falada na cidade, como se ela quisesse, tava doida pra dar. Aí ela não podia ir pra lá, ela ia ficar meio com fome de puta. Mas ela casou, que nem você falou agora. Mesmo assim, é exatamente o que a gente tá vendo. Mesmo assim. Não pode, né? Não pode, ela ia tipo... Ia um dia, ficava um dia, dois dias, aí voltava pra casa dos pais. Aí ia indo em doses homeopáticas. É ridículo, cara. É ridículo. Os peitinhos de Sônia Braga. Sônia Braga já foi uma mulher muito bonita, Matt. Foi sim. Essa foi pra mim. É inútil. Eu tô fingindo. Aí é porrada. Aí é foda. Aí é na cara. Eu tô fingindo. Oh, caralho, Solange. Aí é na cara. Solange, vai tomar no olho do teu cu, Solange. Ela porra. Vai. Não. Não será sempre assim. Eu quero que você saiba. Mas tá me lembrando muito uma pessoa mesmo. Era assim, cara. Porra. Era desse jeito? Era Solange? Não, mas era desse jeito assim? Começava assim, ela. Miote, miote, miote. E você botava o piruzinho e tu ia aí. Bora, fulano. Aí ela. Não podemos. Era assim? Era assim. Caralho, vai tomar no teu cu, velho. É muito domo do lotação, viu, bicho? Ainda bem que você tá banida, essa vaca. Tenho muita raiva dessa mulher. Porque ela falou mal do Miotti. E eu já falei, o Miotti ele é um merda, mas ele é o nosso merda. Só nós temos autoridade de sacar ele, né, Milena? É, verdade. Eu ganhei esse crédito. Milena também. Nem a Yasmin. Na Yasmin, ela quase pode. Na Yasmin, pode. Nem a Lidiane, nem a Teté, nenhuma delas pode. Só nós... Só a panelinha. Eu, Brunão, Mel e Yasmin, que podemos sacar o Miotti, né, Miotti? Caralho, fez um eco. Tá vazio isso aí. Miotti. Fez aquele ruído do Chapolin. Miotti. Eu acho que eu vou começar a te chamar da Lagoa Seca. Tá engraçado que essa aqui, ó, é em julho. Quando tiver em novembro, já não vai estar mais aqui. Será? Vai fazer lipo? Não. Muita malhação. Ah, tá. Você tá tomando isso, Miotti? Você tá falando isso mais ou menos desde que a Manuela nasceu. A Manuela tem 4 anos. É. Eu achei que a senhora que foi a melhor... Ó, vamos fazer uma aposta? Vamos. Vamos? O quê? Não, vamos casar alguma coisa no chão. Aí se o Miotti não emagrecer, você aposta o quê? Que ele emagrece? Ah, mas ele já vai me rapelar no que vem, então não tenho nada que apostar, não. Como assim? Ah, depois eu conto segredos. Patriona, né? Patriona, patriona. Ano que vem o Miotti vai me deixar na... Porca miséria. Por quê? Eu não vou falar agora. Filme, né? filme, não vou filme. Falar agora. Depois filme. Eu te conto. Ah. Depois eu falo. Deixa eu acabar tá de gravar. Tá bom. Eu já parei de falar. Olha a carinha dela. Eu não consigo dar para o meu marido. Isso é mais comum. E essa velha que estava exigindo do pai do Carlinhos a fiança. A fiança. O patrão está preso. Quem é ela? Eu acho. Acho que... Às vezes, quem não se dá sexualmente com um homem, pode se dar perfeitamente com outro. Eu pensei que ela fala com uma mulher. Ai, que piranha. Vou falar com vários. Ela tá sugerindo pra ela sair dando, distribuindo. Distribui, mulher. Vai que você gosta. Uma hora você gosta. É, a Sônia Braga, ela era uma boa atriz, viu? Mas ela não era tão bonita assim, não, né? Não, ela era assim. Ah, meu, tinha até a cara meio de cavalo. Mas naquela época, quem tinha? Regina Casé. Não quero falar só naquela época. Não, não. Pega a mulherada desses filmes. Não é. Nenhuma. Não, a gente não pode ser o parâmetro de comparação pra mulher. A única que era bonita... Não, a única que era bonita dessa época aí era a Vera Fischer. Verdade. A única. Corpo, né? Ah, mas ela era mais bonita daí. Mas a Vera Fischer, ela era Miss. Então. Ela era Miss, foi Miss Brasil ou Miss Universo? Tá, quem fazia filme? Regina Casé. Nossa, que teteia. Mas ela era magra. Grande bosta, tem um monte de mulher magra que é horrorosa. A Regina Casé tinha o mesmo corpo dessas mulheres aí, o mesmo mim. Na minha cara, e sempre foi. Lá, aí é aqui agora, né? Mas ela já tava tarando? Esquecendo da carta de Dona Matilde. Pra mim? Aham. Me dá. Pô, o pai com meia nora, velho, isso é muito feio, cara. Mas vai rolar. Até pro... Eu sei. Até pros anos 70? Tempo, né? Ah, cara, é até pros padrões do Miotti é uma coisa. Mas o Nelson feia. Rodrigues, né? Então. Esperar o quê? É mesmo. Tem uns comes e bebes aí, meu? Tinha uns quitutes assim, tipo umas esfinhas. Tem, vou pegar lá. Vou pegar uma lá. Castanha? Vou pegar lá. Tem mesmo? Tem, vou pegar. Pô, uma coisa que eu bebida, possa. Não sei se tem, mas eu vou trazer coisa lá. Uma coisa aí. Que eu possa. Tem? O que você pode? Ah, eu só não posso massa, não posso. Carboidrato? Não posso. Não. Tem que ser proteína, não. Alguma coisa nesse sentido. E aí, Mel? Pegando muita lotação? Todo dia. Todo dia? É o 71, sei lá. Gente, a vida da Mel é tão difícil que ela veio pra Brasília e ela tá radiante de alegria. É, tô vendo água, tô podendo dar descarga. Olha. Que isso, é balinha? Cara, eu quero abacaxi. Vou experimentar. Valeu. Esse negócio. Será que tá estragado? Estragado? Isso vai pro ar? Então me dá essa balinha aqui. Tem refri? Pô, tá uma delícia, cara. Pode deixar aqui. Vou matar essa porra toda. Filme, foda-se. Alguém ia comer isso aqui? Estou desesperado. Iam comer. Não, tristeza. Obrigado, cara. Não vou comer tudo, não. Iam comer. Que houve? Ai! É o Kiko, né? Ai! Eu acho que estou, Matilde. Pronto. Está o quê? É isso mesmo que você está pensando. Eu vou falar grávida. Farofa. Estou grávida. Escuta, Matilde. Escuta. Sua porca, me toque. Eu te avisei, sua vagabunda. Filho, não. Não vou gostar dessa criança. Quem é aquela é menina? É meu filho e de um homem. Juro que desde menina eu tinha nojo de menina. Deve ser amante dele. Qual o desespero dele? A Melina! Ah, oh, errou. A Melina! Mel, vai dizer. Igualzinho. Foi pensando assim? Ainda é. Esse filme é muito ruim. É horrível. Não, não, eu vou pegar só mais um, pode guardar. Tô. Leva. Obrigada. Alô? Eu gosto de bater isso aí com água de coco. Pô, fica uma delícia. Fica muito bom. Você é uma grande figura. Pode falar. Ei. Claro, meu querido. É lógico. Bom, a dica pra quem tá vendo o filme, toda vez que começar essa música, vai rolar essa pecada, viu? Qual a roupinha? É aí, essa aí. Roupa, é essa aí, cara. Né? Olha que piranhuda. Não, é uma roupa feia, mas não tá piranhuda. Cara, olha como o Brasil dos anos 70 é uma merda. Ela é rica e o carro dela é um Fiat. Mas 47. Eu acho que mais devia ser lançamento lá nessa época, porra. Putz, Leblon, Ipanema, Jardim Botânico. Hein, olha lá. É um massacorte? Meu Deus. Onde você achou ele? É o gato da pilha da Rayovac? Vocês lembram do Exorcista? Lembro. O gato miano? É esse aqui. É esse gato aqui. Ó, esse gato aqui. Mas ele é bonitinho. Ele não gosta de qual? Ele não gosta de você. Ah, ele não gosta de mim, não. Que porra é essa? São os primos da Mel. É, no sinal, ó. Vendendo Mentex. Caralho, Mentex. Vontade de comer o Mentex agora. Oh, você tem umas balinhas de coisa aí. Nossa, olha a cara dela. Ah, essa daqui ela? É nojenta. Ela? É. Eu tô falando, olha como os Brasil dos anos 70 eram uma merda. Mas ela só tinha isso. Ela é rica, ela tinha um Fiat 147. Mas o que tinha nessa época? Olha lá, Brasília, Fusca, que é o quê? Olha lá, os carros que tinham. Variante. Variante. Variante. Eu já inclusive, andei de variante. Há muitos anos atrás, eu falei que aqui na casa do Miotti tinha uma Belina que morava um mendigo. Tem já mesmo, já eu vi. Eu ia perguntar, o que é isso? Vai lá filmar. Ui. Mel, é assim que você prepara pra pegar a condução? Acho que não. O que ela tá fazendo no banco do tirando motorista? Tirando sutiã. Ela já descobriu o fetiche dela aí, né? É, ela... A mulher falou pra ela, o outro, ela foi. Ah, mas, tipo, já assim, dentro da lotação? Cara, a lotação devia ser, tipo... ela vai procurar outro. É, não é que ela não é que ela foi na lotação pra trepar, ela foi pegar caçar. Uma lotação pra caçar alguém. Já nem precisa, porque tem carro, né? Mas tudo bem. Ah, mas aí começa o fetiche, né? A música. E não muda essa desgraça. Eu falei, viu, meu? Eu falei de dica pra isso. Toda vez que essa música tocar, é porque vai rolar o catinguele. Ah, não. Tinha carro melhor. Tinha Opala nessa época. Acabou de passar a Belina ali daquelas antigonas. Então. Carro Brasília, do seu barriga. Não. Olha o cara olhando pra filmagem. Ô, pobreza. Tá raiva. Caralho, olha aquele vermelho. Chevette. Não, tu viu o Fusca vermelho sangue? Vê. Olha o outro, vai atropelar. Vai bater! Ainda ficou olhando. Ô, Tilissa. Oh. Esse povinho dos anos 70 é muito feio, cara. Como é que é? Pereio? Não, não é Pereio, não. Não é Pereio, não? Não. Se foda, como é que se foda? Eu não sei que essa tara que vocês têm no Pereio. Você me assustou no telefone. Mas ele tá uma cara de safadão. Ele vai, cara, é ele que vai comer, ele vai chegar. Acho que ele vai estar comendo a Solange, aí o Carlinhos vai chegar e ele vai estar tipo assim, ó. Ah, é isso mesmo. Vai estar da camisa pra fora assim, ô Carlinhos, eu fui lá ver tua mulher, pô, mulherão, hein? Bom, valeu, hein? Só tem dois homens que eu confio, Assunção. No meu pai e em você, sabe? Tua cara. E eu que não tenho pai. Só acredito em você. Mas o que é? Não há mulher mais interessante. Eu Pereio sim, pô. Daqui eu posso ser Pereio. É ele sim, pô. Caralho, peraí, vai tomar no cu, tá muito escroto, velho, atuando, pro inferno. Eu vou te resumir. Sônia Braga foi pros Estados Unidos, né? Foi. Sabia que ela fez, acho que foi o segundo ou terceiro... Sex and the City. Ah, ué, e ela fez Sex and the City também, não foi? Ela era uma ricona, né? É uma lésbica. Olha o tamanho da testa dela, cara. Parece um Klingon. Sabe que dizem que o que ferrou a aparência dela foi o Gabriela, né? Que ela era branquela, que nem você, assim. Eu não sou branquela. Não, imagina. Eu, você é preta, você é tição. Você tá no escuro, a gente só vê o cabelo vermelho, né? Porra, menina. Aí ela precisou tomar muito sol, porque na época ela não tinha, né? Maquiagem. E aí ela tomou, não tinha maquiagem como tem hoje. E ela tomou sol, a morenice dela no Gabriela é da pele dela. Aí dizem que aquilo ali ferrou a pele dela. Deve ter tostado. Envelheceu pra caramba a pele dela. Viu? Você que gosta de tomar sol igual um calango na praia. Ela foi pra fora logo depois do Gabriela mesmo. Que é de 83. Foi, que aí ela fez o Gabriela com o Marcelo Mastroianni, né? É, foi. Ela fez o Beijo da Mulher-Aranha. Aí ficou por lá. Aí ficou em LA. Vamos combinar, né, bicho? Tu tem a oportunidade de criar uma carreira... Uma carreira... Freud... Você tem a oportunidade, né, de criar uma carreira internacional, tu vai ficar perdendo teu tempo nessa merda. Esse é aquele que... É esse meu... Olha esse terapeuta, cara. Olha esse terapeuta. É muito bom. A casa dava para um capizal. É o Cláudio Marzo? É o Cláudio Marzo. Com a pizza embaixo do braço de suor, velho. Que cara nojento. É mesmo, olha lá. Cara, nojo, pizza, velho. Pizza, que nojo. Não, e olha a vontade dele estar ouvindo isso. De chinelo. Chinelo, parece eu sentado aqui. Mas é chinelo de mulher que eu li. Não. Não, o chinelo no pé dele. O tamanco. Ele tá o outro e o tamanco tá no chão. Tá no chão. Tamanco, olha lá. Olha lá. Ele cortando a barba, cara. Cortando o pezinho. Chinelo nem cabe no pé dele, porra. Olha lá. Ele olhando o chinelo. Cortando o dedinho, a punha do dedinho, aquilo, cara. Aquilo, como é que chama aquilo? Boss, acho que é boss. fumando, né? Uma maravilha. É. Anos 70, né? Não, isso aí, na verdade, é uma crítica aos psicanalistas, né? Porque isso aí seria um modelo de atendimento de psicanalista. A pessoa realmente fica na frente e o terapeuta fica atrás para não intervir no processo de associação livre. Processo de associação livre. Quando você começa a falar, é como se você estivesse acessando o seu consciente. Então, seu inconsciente. Então, o terapeuta ele fica atrás justamente para não intervir você. Porque você... E aqueles que ficam na frente da gente? É o modelo de psicoterapia normal. É o que eu aplico, por exemplo. Isso aí é o modelo clássico. Esse é o modelo clássico. Que a pessoa fica no divã e o terapeuta fica atrás escutando ela. Uhum. Escutando a pessoa. Mas isso é uma crítica ao psicanálise, por exemplo. Aos psicólogos, pode colocar dessa forma. Mas eu perguntei se você ama seu marido. Amo. Amo cada vez mais. O senhor não compreende que meu marido é tudo para mim? Qual que é aquele filme que é inclusive com o Nuno também? Que ele namora uma mulher, ele é casado com uma mulher, a mulher não transa com ele de jeito nenhum, ela vai pra uma terapeuta, ela acaba trepando com a terapeuta. Tem com ele também isso? Tem, cara. Como é que era o nome? Era com aquela gostosa que fazia filme brasileiro? Era tipo a rainha do filme brasileiro. Me bate, me xinga! Me bate, me xinga! Odiada, mas pra quem? Cláudio Marzo? Olha os olhos daqui em Brasília. Tudo assim, ó. Tudo assim, meu. Pior que é. As mulheres... Não, Sargentelli, com as mulatas sem bunda. Sargentelli. Ah, essa tem um ramo maluco. Elas estão numa esteira de aeroporto? Parece! Mas é feia também. Cara, eu nunca entendi essas mulatas. Elas não parecem. Se você olhar da cintura pra cima, parece que elas estão tentando se equilibrar num bloco de gelo. Assim, ó. Estão tentando se equilibrar. Caramba, mas como mudou o padrão, né, de beleza de lá pra cá? Hoje em dia só tem He-Man. Cara, a mulher dos anos 70 era muito feia. A mulher brasileira dos anos 70 era muito feia. Mas também hoje em dia só tem He-Man, é paniquete. Mas pelo menos a cara tá melhor, né? Olha isso aí! Olha os peitinhos murchos. Olha a cara! É que agora só tá na escova, né? Ô, mas tinha uma que pra mim é uma das mulheres mais bonitas que o Brasil já teve, fácil, que era a Adele Fátima, cara. Ela era mulata do Sargentelli. A Adele Fátima era pra ter sido a Bond Girl, ela só não foi porque a mulher do... Como é que é o nome do cara? Que era aquele britânico, que foi o... Foi o James Bond que fez aqui, o do Poldinho? Ah, o... Moore. Roger Moore. A mulher do Roger Moore deu piti. Ficou com ciúme? Ficou, saiu uma foto dele encostando ela, a mulher dele lá da Grã-Bretanha virou e falou assim: deixa eu tirar essa preta, daí eu vou mandar essa merda toda. Aí ele foi. Mas ela tinha, inclusive tinha gravado as cenas. Ela era pra ser a Bond Girl. Bota uma foto aí. Miote, bota aí em flash aí, ó, a Adele Fátima aí, só pra galera ver de quem eu tô falando. Era assim, meu? Aí chegava na hora, não podemos. É, caralho, meu. Meti o pezinho por debaixo da mesa, na hora que você ia. Não, não, não, eu não gosto de beijo de língua. Cara, mas é uma situação meio foda. Imagina, meu, deixa eu virar pra você falar. Ah, ele viu, ó, ele viu. Ih! Agora, uma coisa. Ih! O que ele foi fazer debaixo da mesa? É, foi pegar o galfo. Não foi, não. Não tem nada pra ele pegar. Foi, olha lá, ele esticou a mão pra pegar, ele ó. Ele pegou um guardanapo. Guardanapo. Conveniente, né, meu? Ô, chifre. Mas parece que ele ficou feliz. Ah, ficou decepcionado. Não sei, ele não... Se ele tivesse ficado decepcionado, ele ia ter levantado na porrada. Vamos dizer que o Miotti tivesse uma mulher que ficasse passando a mão na minha perna. Como é que você fala isso pro teu amigo, cara? Não, mas se ele viu. É, ele viu. Ele podia ter dado uma porrada ali no pé dela. Larga esse pé, seu filho da puta. Nossa. Entendeu? Dava pra fazer. Olha lá, ele tá feliz. É, agora que eu sou feliz, pô. Agora que eu sou feliz. É porque agora ele vai comer as mulheres sem culpa, né? Eu esqueci que eu tenho que passar na casa de papai. Tem que ir lá. Telefona. Tem que ser pessoalmente. Eu não demoro, volto já. Ele vai ficar com um casamento de fachada com uma gostosa e vai... Ah, ele faz isso, né? Também? Ah, só dá... Lembrava, não. Ele vai desligar o telefone, não desliga direito, ela escuta a mulher gemendo. Lembrava, não. De quê? Ela admite, ele pergunta. Você tá saindo? Ela, tá. Eu só consigo me realizar com outros homens. Ah lá. Já rolou até língua. Agora, pra que a mulher vai nas mulatas do Sargentelli vestido como quem vai pra ópera? Cara, a moda dos anos 70 era uma coisa... É, ele tá vestindo igual a Miami Vice e ela tá vestindo... Olha lá. Aí, agora era um carro de quem tinha grana. Como adoro. Então. Carlinhos. Carlinhos. Que é esse? Porra. É porque ele se sente um passarinho preso na gaiola. Ah, não tem toda essa interpretação, não. Não, o passarinho tá morto, porque tá empalhado, já viu? O passarinho tá só na dublagem. Tio, tio, tio, tio, tio, passarinho. Ia estar sem um nick no bolso, sem um tostão, falido diabo. Meu Fome Deus. Um tiro de letra. Senta aí. E senta como se fosse uma solução. Ele não tinha bunda nenhuma, né, meu? Ele era muito zoado. Não tinha nada, né? Não tinha nada, nem beleza, nem corpo, nem nada. Nem talento. Não, ele não era um ator ruim, não. Você vê que o Pereio era muito pior. Você viu quando deu close na cara do Pereio? O Pereio está ouvindo o Nuno desabafar com ele. É de Solange, sim, papai. Eu também queria que fosse cretinice. Tá. Cara, tem uns closes. Tem umas tomadas no cinema brasileiro que eu nunca vou entender. Tipo assim, ó. O cara tá conversando, de repente aparece a pessoa assim. Tipo, em macro. Não, não. Isso aí tá de perfil. Mas aparece de frente, de macro, a pessoa assim. Nunca vou entender esse tipo de ângulo, cara. Cara, a galera cineasta do Brasil era muito ruim, velho. É ou não é? Não. Ninguém conhece ninguém. Isso é literatura. Nunca ninguém teve qualquer dúvida sobre Solange. Olha pra mim, Carlinhos. Olha pra mim. O senhor tem cigarro aí, papai? Solange não é uma nora qualquer. É filha que eu nunca tive. Como se fosse minha filha. E vai comer. Caramba, mas é a hipocrisia, velho, do texto. O cara bota a mulher lá em cima. Essa mulher é maravilhosa. Ela não trepa, mas tu vai comer as putas na rua. É o que ele vai falar pro filho agora. Conselho bacana, né? Conselho joia. É. Eu quero fatos. Fatos concretos. Vamos lá. Bom, você quer um fato? Eu tenho um. Eu fui jantar com Solange, Assunção e a mulher. De repente caiu o guardanapo no chão. Eu me abaixei para pegar e vi, papai. Eu vi o pé de Solange em cima do pé de Assunção. Pé em cima de pé, sapato em cima de sapato. Eu vi. Tá falando vermelho, ele, né? É, tá laranja, parece um cenourão. Só isso. Só isso. E você vem aqui essa hora da noite me acordar para falar de sapatos? Por enquanto é só uma dúvida. Pô, dúvida não, meu irmão. A mulher tava no vucu-vucu violento no pé, cara. Tava vindo no joelho já. Tava brincando no saco já. Tava assim já, ó, com os dedinhos assim, ó, nas bolinhas. Olha, Carlinhos, presta atenção. Vê lá o que você vai fazer com Solange. Solange é como se fosse minha filha. Eu sou doido pra cometer um incesto. Meu pai, eu mato a minha mulher. Segundo ele. A alma de minha mãe. Eu mato. Você viu que? Eu mato. Eu mato minha mulher. Esse aí já é outro. Corpão, hein? Solange era gostosa. Ai. Ó a música, internet. Ó, ó, ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, oh, tá crescendo. Ó, oh, ó, oh, subiu uma oitava. Ó, oh. Aí, ó. Não rolou, acabou a música, viu? A música avisou. É, a música avisou que não ia ter. Ataca. É, na hora de começar, tanana, é aquela, vai começar o fight. É. Esse é, ah, ela vai dar pra ele agora. É agora? Acho que é. Oi, tudo bem? Eu sou o Pereio. Parece o início do teste ele de fidelidade, tocou, né? Igualzinho. E entrou. É. Parece o início do teste de fidelidade, igualzinho. Oi, eu sou a Mel. O vestido que ela tá pros seus parentes, pô? O que, que há com vocês? Há como? Ah. Seu marido me telefonou. Nunca vou esquecer, Mel. Oi, eu sou a Mel. O que é? Menina lá do teste de fidelidade. Foi massagem na mulher, puta. Não, mano, no dedinho assim, ó, dedinho. Tá com a cara de nojo? Mas eu não vou falar sobre o meu casamento. Nessas horas que a vantagem ia ser a Yasmin lá, que a Yasmin ia cair de bunda naquela cara. Ia cair de... Não, Yasmin, ia. Yasmin ia cair de boca naquelas nádegas. Com certeza. Não, a mulher não tinha graça nenhuma, gente. Tinha não. Pra você, assim, personalidade, né? De tudo. Não. Mulher, tinha graça nenhuma. Ela era gata. Ela era meio cona, mas ela era bonita. É, muito, muito rebombada. Não dá. Ah, é? As mulheres te assustam? O que, que eu sou pra você? Caramba, mas já tá assim. É, abrir a porteira da portaria, minha filha. Amiga. Peraí. Amigos transam. Friend zone. Só? E você acha pouco, é? Não me olha assim, não. Oh, nem pra mim. Sai fora. Não, eu olhei pra ele. Ele tá se entregando aí, Melina. Puta que pariu. Não. Nem pra mim. Nem olhou pra ele. Pra ela, só olhou pra mim. Ó, ninguém olha pra mim, tá? É. Não vou dar pra ninguém. Ó, tirou a roupa. Vai tirar a roupa. Solange. É sempre um peitinho que ela bota pra fora. Que isso? Ai, que... Ainda sou sua amiga? É. Mas vou empurrar, né? Não. Não quero. Sou tão desinteressante que só sirvo para a Mica? Aqui? Na sua sala? Na casa do teu marido, não. Entra alguém aí. Arranja um lugar. Tem que ser hoje. Esse diálogo foi show. Foi genial. Honesto, né? Foi honesto. Tem que ser hoje. É hoje. Pô, pão da Sônia Braga, hein? Ah, e égua! Eita, isso porra. Aí foi aquela que... Foi. Foi aquela época. Foi a do século. Foi a do século. Foi do século. Já dizia Michael Douglas. Michael Douglas. Por que que tá tocando My Fair Lady aí? My Fair Lady, você? Daqui a pouco... Ah, não, isso não é Fair Lady, não. Isso que eu tô tocando é West Side Story. Fair Lady é outro. Não, mas Side Story. É. É, porra. West Side Story eu conheço. Ou é My Fair Lady? Deve ser My Fair Lady. Qual que é West Side Story? É outra coisa, totalmente diferente. Eu vou conferir. Agora uma coisa. Eu vou conferir isso agora. Uma coisa, é... Meu Deus, tem um item do Steam que tá em promoção, preciso ver qual é. Vocês estão percebendo que é a primeira vez que a gente bota nudez no Jurassic Cash? Tá tendo nudez no Jurassic Cash? Não, a Mel já tá aí tem quanto tempo? E eu lá fico pelada aqui, só quando gravo. Olha, na mente dos internéticos. Eu não devia tocar em você. Ah, já fez coisa pior? É pra caralho. Um canalha. É a ressaca moral, velho. Tu já passou por isso pra caralho que eu sei. Eu não. Não? Nunca se arrependeu? De jeito nenhum. O que que você disse? Dá um cigarro. Droga, agora eu não sei qual é. Biscoito. Não dou cigarro nenhum. O que, que você disse? Eu não gosto de você. Não gosta de mim. E traz seu marido comigo. Eu, o melhor amigo dele. Por isso. Não grita, tá? Responde. Me dá minha bolsa que eu tenho um cigarro. Fala. Vamos ver. Vou conferir agora qual que é a música do My Fair Lady. Quer um? Eu quero saber o que, que você me disse. Se ligar o microfone. Estamos aqui por quê? Fria. Sofria com meu marido. Eu queria saber se era só com ele ou se era com qualquer um. I could have danced all night. É essa mesmo. Que tava tocando ali agora, ó. E eu fui a cobaia. Agora diz. Qual foi o resultado? Ela é ele. Você não chega aos pés do meu marido. Inclusive eles cantam essa música no Galo das Loucas, lembra? Eu tenho nojo. Nojo de você. Mais feliz que eu. Pelo menos você tem nojo de mim. Eu não sinto nada por você. De que horas são? Pra você não tem horas. Comprando calcinha. Deixa eu usar agora não. Oi, desculpa, eu tava meio perdido aqui, meu. Eu percebi. obrigado, meu. Obrigado. Por isso que eu gosto de você, cara. Sempre conhece. Ah, é verdade, ó. West Side Story, I feel pretty. É, essa aí. I'm so pretty. I feel pretty and pretty and bad. Ó. Pronto, vai lá. E tá cantada, é porque vai rolar pra caralho. Se tá cantando é que vai rolar muito. Com certeza. Todo mundo, todos os segundos do minuto. Ah, esse agora que rola na árvore? Não, esse na agora. Na cachoeira? Esse agora é o biscoito. Biscoito é um mosquito. É mosquito agora? É um mosquito. Sonho de ter uma vida sã. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Cachorro não. A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Todo beijo, todo medo, todo. Ah, vou botar a calcinha que comprou. Está cheio de inferno e céu. Ela vai tirar a calçola da vovó. Ah, é? Mas nem é tão vovó. Pois é. Nem mais curta que ela comprou. Né? É porque essa é preta, né? É. É rendada. Ai, que porca. Tirou da loja agora, já vai colocar. Tô com sono. Também. Tá foda, né, meu? Cadê Brunella? Brunella, nessas horas, sempre entra com algum dado significativo e a gente desperta. Esse aí não tem o que dar falar, né? Não tem o que falar, cara. Isso é muito merda. Cadê Melanie? Cadê você, Melina? Vem trabalhar, mulher! Que é assim. Ih, tirou do rei. É assim, ó. E o bichinho viu tudo. Tá a capivara ali, é? Porra, se fosse capivara, tava fumido. No meio do, né, parque municipal? Pois é. Você é São Paulo? Ah, no Rio. É, né? Rio. Todo homem, todo lobisomem sabe. Você foi fabricar água? Fui fazer água. Porra. Ela voltou com a carinha faceira, não voltou? Ela fez besteira. Fez mesmo. Fiz caquinha. A indiarada. Você não parar, né? Sabe mesmo o que é que quer. Cara, ela perdi nada. Ah, grande coisa. Olha lá, lá, lá, lá. Ih, agora. Nossa. É a melhor dupla do mundo, cara. É a melhor dupla do mundo. É aquele cara, qual que é o nome dele? Alô, filha da joia, malandro. Olha aí, ó. É, tá mais pra camelo que pra pinguim. Como é que tá a feira aí? Ah, tem umas pererecas assim, ó. O nível, né, do ônibus. Não é. Cara. Mano. Então eu vou cortar por fora. Alguém vai ficar na praça? Não. Tô pior que eu pegava uma lotação que o cara gritava assim. Igualzinho. Ai, não consigo nem imitar. Oh. Esquitou. Vem cá, rapaz. Cara, olha o que esse homem tá suado. Que é, bacalhau? Que é? Esquita e bacalhau. Olha aí, não vem com essa história, não. Você agora me sacaneou. Velho, olha isso, o cara de camisa aberta. Esse cara fez trapalhões. Fez? Olha lá, só de novo. Cara, o tamanho do bigode dele. que é, bacalhau? Rapaz, ela tá um croquetão, viu? Croquetão? Olha o elogio. Tá o croquetão. Mulher, imagina você. Ela tá o croquetão. Isso é um elogio aonde? Me chama de coxinha e me come. Olha aí, pessoal. Senhores do Conselho Deliberativo, terminou a sessão. O carro vai agora pra garagem. Pra garagem. Senhores do Conselho Deliberativo. Isso é muito malandragem, né? E ó, ó a estirpe que tá descendo o ônibus. Ah, eu vi ele reclamando, ó lá. Ô puta, ela tá pegando mesmo o ônibus. O cara tá rindo. Bora, minha filha, não dá, tem que sábado, não dá. Agora vai pra piscina. Isso aí, bacalhau. Bora. Velho, eu sinto o calor que tá nesse ônibus daqui. Daqui. É. Daqui eu tô suando, daqui. Olha os caras. Mano, que horrível. É por aqui, mano. Entra. Invadindo, parece zumbi. Que é isso? Não tinha tudo isso no. Olha a camisa azul. Pode foder. Olha a visão do inferno, cara. É muito. Olha, eu posso me chamar Mosqueiro. Você só na maior bronca, malandro. Escuta, mas tu precisava ver o tamanho do cadiripó porque eu dei nos cornelos daquele malandro, rapaz, pode crer. Achatei os cornos dele, é. Assunto, deixa comigo. Tá esperando há muito tempo aí no ponto? Uhum. Vocês são engraçados. Ai, que graça. Cara, tá escrito assim, expresso para o estupro, né? Sem o cara parada. Liberou todo mundo, o ônibus só sabe você. Sem parada. Cara, ela tá... Uma sacada lá atrás que eu acho que o pneu tá furado. Olha lá. Mosquito. Ô, bacalhau. Dá uma sacada lá atrás que o pneu tá furado, cara. Ô, bacalhau, você vive querendo me sacanear, pô. Mosquito. O pneu tá furado, quer dar uma sacada lá atrás? Tá legal. Eu vou. Escuta eu. Vai dar uma sacada ou não vai dar uma sacada? Credo, velho. Tá legal, bacalhau. Eu vou ver o diabo desse sapato de borracha. Tá legal, bacalhau. Tá legal. Tua mãe, bacalhau. Não me deixa aqui sozinho, bacalhau. Bacalhau, filha das unhas. Filha do quê? Das unhas. É porque não pode falar palavrão. Pode mostrar peito e escova, né? Mas palavrão não pode... Escova pode mostrar. Porque é um filme de família. Isso, claro. Mosquito. Vai ver se o pneu furou, mosquito. O que é? Vai ver se o pneu furou, mosquito. Tá sacanagem, né? Vai ver se o pneu furou, mosquito. Vai ver se o pneu furou. Você tá de sacanagem. Mosquito, vai ver se o pneu furou. Mas se ele leva a mulher pro esgoto... Vai ver se o pneu furou. Ela tá tomando ar, ela tá tomando banho. No esgoto. É, no esgoto. Ah lá, o cano, cara. Putz, que nojo. Rue, BR. Ô, mosquito, traz uma mexerica lá pra nós, bicho. Todo mundo vai comer um gominho. São seus gominhos? É isso mesmo? Ah lá, e não pode falar palavrão, mas uma putaria pode rolar solta. E aí eu acho que rolou, viu? Olha a vontade que ela tá se agarrando nesse cara. É uma boa atriz, né? Que nem você falou. Pelo menos ele tem bunda, você tava reclamando que não tinha bunda. Ele tem um pouco. Ele tem um, né? Umas carnes a mais aí. A gente tá falando aqui que ela tá mandando ver. No esgoto estourado, olha lá, ó. Ela tá achando o canão. Ela tá achando sulinho mesmo. É isso mesmo, Roberto Bonfim, esse cara. É, hoje ele tá aparecendo no Léo Jaime. Tá mesmo. E aí, mosquito? Foi bom aí? Pneu tá furado. Foi bacalhau. Olha lá, bacalhau. We'll be right back. quero. Eu não gosto de chupar mexerica. Quer enganar não sei quem. Pode comer. Caralho, miote. Tá ruim? Não, cara, mas você tá no freezer? Tá na geladeira. Puta que pariu. Sou dor pelada, né? Ah, e é Carlinhos está na história. Agora? O senhor aqui? Não. Oi? Como vai, minha filha? Eu quero falar com você. Tô cansada. Senta. Eu não vou demorar. Tá bem? Obrigado. O que é que há entre você e Carlinhos? Papai. Estou sempre... Cara, engraçado que essa foto tá numa alegria. Tá todo mundo na alegria. Papai. Cadê? Isso aqui eu mandei pro Bruno. Uhum. Pro Bruno não. Depois vamos tirar lá fora e mandar pra ele. Sendo ao mesmo tempo sonora e filha. Cara, essa cara do Bruno tá sincera. Realmente. Eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Eu não acho certo chamá-lo de papai. Tá bom. Começou. Os chavecos. Começou. Eu tenho uma amiga, sabe o que ela me disse? Que o senhor é mais interessante que o Carlinhos. Eita, peixe! Que isso? É Jorge Dória, né? Você é uma filha. É mesmo assim, cara. O senhor não tem nada de velho. Deixa isso pra lá. Essa velha mania de... falar de você. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro que pode. Que é o hotel de alta rotatividade? Peraí que eu tenho aqui... Hotel o quê? Os despesos desse mês do Jurassic Cash, ó. É o site. Aí tivemos uma pequena esbórnia. 142. Aí depois aqui tem... Pergunta essa agora. Acompanhante, 269. O que foi isso? Hotel de alta rotatividade. É que acompanhante, 269. Não sei o que foi esse gasto. Então, chama hotel de alta rotatividade. Ah, uma hora ela vai se tocar, a internet. Vai se fuder. Ele nunca me convidou para ir no hotel de alta rotatividade. Porque respeitou você. É uma espécie de respeito que mulher nenhuma gosta. Tá bom. Ah, ela tá puta porque o marido dela não levou pra putaria. É. Tá vendo? Não, não. De hoje, hein? Foi isso? É. O senhor... O senhor não, você... Compreende agora porque não me agrada chamá-lo de papai? Você está falando com uma. Onde você quer chegar? Puta! Eu pensei que eu nunca reparei nos seus olhos. Nos seus olhares. Mas se a Márcia falasse assim com meu pai, ia ficar tão triste. Ia ficar tão triste, tem cara. Tem um filme, né, que é o Lua de Fel. Não, Perdas e Danos. Ah, não, tá. É esse filme? É velho também, né? É, anos 90. É velho. Vou te cuspir na cara. Opa! E ele foi, hein? Eita! Vou te cuspir na cara! Você não tem coragem. Ai, que nojo! E a cama roda? É motel, pô. De alta rotatividade. É a filha que ele nunca teve. E tem perugo, cara? Ah, não. Comigo. Você é um velho sujo. Coroa. Não, isso não. Eu sou um homem de bem. Sou uma mulher suja. Vamos embora. Não faça isso. Espera. Eu quero você. Eu quero você, meu amor. Chamando meu amor e tudo. Esse filme é mais sujo do que eu lembrava. Você acha que eu sou gostosa? É mesmo. Você me acha gostado? Ah, e é deu pro Jorge Dória? Já foi. Agora aquilo ali é o sonho dela, então? Acho que é o sonho aquilo dela. É o sonho dela? A música. Então aquilo é sonho. Acho que é sonho. Ah, é um sonho? Ela tá deitada, dormindo. Ah, é sonho. É sonho dela, não aconteceu. Ainda bem, né? Tem coisas que nem nessa época dava pra mostrar. É. Né? Você é muito gostosa, você. Ela tá com a cara de quengona. Cachorrão. Cadelão. Tá cadelão, né? Cadelão. Deixa eu montar em você, deixa. Monta. Monta no cachorro. O que é um hotel de alta rotatividade? Também. É que a cama tá girando ali, ó. Tá rodando. Peraí. Que cena. Eu não sei explicar que cena é essa. É um rodeio do inferno. Não, mas depois de anos a gente descobriu que a cena é um sonho dela. Ela tinha umas pernonas, hein? Quê? A piada que a gente falou aqui, aí eu vou tocar o Roberto pra rir. Agora? Preciso atender. Quem foi? Ih, o quê? Você viu? Cliente. Meu tio assumiu lá do garoto de programa dele. É cliente. Preciso atender elas. As damas. Olha o velho. Até o velho. Ih. Cara, o negócio dela é, né? É qualquer um. Qualquer um, é cara. É o que passar do lado. Cara, até o velho. Acho que o velho vai correr. Olha a cara do velho. Olha o bigodinho. Que surrato. Bigodinho. Cara, me respeite. Ó, o velho vai chorar. Aí, velho, olha assim. Cara, me deu respeito. Ah, o velho vai fazer ela no cemitério. Nossa, tá melhorando a cada hora mais. Engraçado que Carlinhos sumiu. Carlinhos tá ferrado. Tá só levando chifre. Tá andando cabisbaixo pela rua. Carlinhos já não tem tanta galha que já foi pra bunda já. Agora a música é o tema sinistro dela. É a versão... Versão cemitério. É o tema do sexo versão cemitério. Olha lá, Miotti. Olha o tema do sexo versão cemitério. É legal cemitério. Que o Miotti sai e sempre volta com um negocinho pra comer, né? É. Tá girando, ó. Olha lá. Olha a versão. Olha o tema do sexo versão fúnebre. Olha lá. Ela achou na no ônibus. Caramba, mas o vestido é prático, né? É, já é pra... Rápida assim? É, bons tempos que... Ah, o funeral ali atrás. Bons tempos que não existiam AIDS, né? Que bosta. O máximo que podia é pegar uma sífilis, tomar vacina de antibiótico. Acho que a mulher... Ela passa mais tempo pelada do que de roupa, né? É, eu mesmo não vi ela de roupa ainda. Versão sinistra da música. Sabe o que é? É que ela pega uns velhos também que... Cara, o negócio, né? Dela é o negócio. Esse dela é o fetiche, não é, é o... outro. É, não é a aparência. É quem chega primeiro. O negócio dela é quem para primeiro. O negócio dela é se sentir vagabunda. Ela quer se sentir uma vagabunda. Negro! Só faltou ela gritar. É, no caso aí. Dela é velho! Continua, não para! Desceu pra pombageira aí, cara. Você viu? Não para! Não! Não! Ah! Gente, leva essa mulher pro centro espírita, cara. Não mostrou o anjo ali do exorcista? O bicho entrou agora nela. Entrou, cara. O Pazuzu tá aí. Cara, ela tá... Cara, ela tá com cão. Putz, a gente podia ter feito o Exorcista 2. O Herege. Pô, meu, eu tenho então, que... Mas esse tem que ver com o Bruno, eu cara. Esse que... Porque ele é cagão. Não, é porque o filme é ridículo, de um jeito que eu quero ver a expressão dele. Mel, você nunca vai entender. O diabo é putão. O diabo... Aí, ó. Que isso? Que é isso? Que cena na aranha? O que tá acontecendo? Agora é a versão... Caraca, a Fliceta tá tão pesada que ela tá, tipo, ela tá na grade. Entre as lotações. Ela não sabe em qual entrar. Ela tá tendo orgasmo. Sério que você gosta mesmo desse filme, mano? Sério mesmo? É um dos melhores filmes. Gosto mais não. Caralho, velho. Não, ele era um dos meus favoritos por causa da história, não o filme. O filme em si é meio... Meio? Ele entrou num pátio de ônibus, ela tá e ela tá louca. E ela tá tendo orgasmo de ver um monte de ônibus estacionado, cara. Se ela entrar no estacionamento da Cometa, ela vai pirar. Ó o tema da putaria versão louca. É mesmo. Oh, é porque ela tá muito doida no monte de ônibus, putaria, ela não sabe onde entrar. Estreitou. Cemitério de ônibus aí. Não, acho que é o pátio. É, o pátio onde estacionam os ônibus da rodovia, igual aqui em Brasília. Ela tá sonhando. Ainda tá sonhando? Agora é outro. Ah, não, acho que é sonho aí. É, aí voltou, tá vendo? É sonho, então. Um peitinho tá de fora. É, um biscoito. Mas não biscoito dá nem pra... A qualidade tá tão ruim, não dá nem pra ver. É a mesma... Ela tá sonhando até agora, desde que deu pro sogro. Ah, desde que deu pro sogro, até agora ela tá sonhando. Será que tudo é um sonho? No final ela tá morta, tipo Lost. O que é? Das, menina! Que foi, Sona? Das, toma porrada, filha da puta! Cara! Me bate, me xinga, ele dá mesmo! Não, mas é, foi um... Caralho! Ele não matou ela, não sei por quê. Deu assim, ó, pá! Que jeito, não se pode acordar um sonâmbulo! É, na base da porrada pode, no Japão voou. Caralho! Deixa acabar o filme. Porra, podia, né? Quanto tempo falta? Ah, vamos. Vê aí quanto tempo falta pra acabar. Uns 20 minutos. Ah, senhor. Como é que vai pra ver aqui? 20 minutos? Meu Deus. Ah, essa música fica na cabeça, nem me olha assim. Para com isso, gente. Ó, o apartamento cheio de samamba. Antigamente a gente tinha samambaia dentro de casa, você lembra? Antigamente se tinha planta dentro não, de casa. Minha avó tinha, só que eu acho que era na varanda. Não era dentro. Meu pai tinha esse monte de samambaia aí, ó. Zoado. É um belo imóvel, hein? Carlinhos é rico. Aquilo é uma televisão LCD? Não, claro que não. Parecia. Peraí, vai rolar a morte aí? Mas ela nem traiu ele trágico, ainda. Né? Assim. É sempre trágico, ó. Acho que ela vai assumir agora. Ô, já. Agora! Que é isso, Carlinhos? Não adianta você negar. Eu sei tudo. Sabe tudo o quê, criatura? Cínica. Cínica. Cínica. Cínica. Cínica! Você bebeu. Vem cá, olha pra mim que eu quero ver essa tua cara, sua vagabunda. Não me chama de vagabunda, eu não sou vagabunda. E o teu amante? Eu não tenho amante. Ah, não tem amante. Sou vagabunda. Tão cínica que capaz de... Não me chama de vagabunda. Eu te amo. Você sabe o que é isso aqui? Eu vou matar o cachorro da Assunção. Não, ele não. Então, mas será se... Prefere que eu te mate. Ela só deu mesmo... Pro Assunção, então. Eu acho que... O resto é tudo sonho. Então a traição dela foi com a Assunção. Uhum. Tudo aquilo lá foi sonho. Foi sonho. É o que tá aparecendo. É. Então ela só traiu com o Assunção. Não, não acredito. Porra, será você acabou de ver! Você acabou de ver que ela tá sonhando. Mas ficou mostrando ela na cama, na intercalado cama. Com as cenas de putaria, foi. Entendeu? Tipo, o pirilampo. Vamos ver, vamos ver. Eu quero saber tudo agora. Vamos ver se ela fala que foi com o pai. Nesse momento. Um dia eu saí de casa. Foi, ó, rolou. Deixei o carro no estacionamento. Aí, ó, rolou. Peguei o ônibus no fim da linha. Só tinha um passageiro. Não, acho que agora ela vai falar o que aconteceu. É, porque isso aí a gente não viu. Isso daí não tinha acontecido, Ela deixou o carro lá, que ela tirou o sutiã. E foi. E foi. Aí, aí cortou, né? Aí cortou. Os caras ficam com o dinheiro enfiado nos dedos. Oh, tomara que caia. O cara porra, todo corpo, discreto, né? Senhora, dá licença? Pois não. A senhora não se lembra de mim? O senhor me conhece? Eu fui contínuo lá do seu Carlinhos. Contínuo, e outro contínuo. E saí para ser trocador da CTC. O meu filho morreu, dona Solange. Todo o dinheiro que eu tinha eu gastei em algum remédio. E não sobrou nenhum por inteiro. Será que a senhora podia me ajudar? Como? Começa. Dando. O fantasma. O teu poltergeist aí, meu Merda. Foi no quarto dela. Ai! Não! Miote, as árvores estão paradas. Sobrenatural 3. Ó, as árvores. As árvores estão paradinhas, olha ali, ó. Que vento, meu. Caralho, menina. Quando tu vier, tu leva teus encostos junto. Ô, dona Solange, só queria interromper pro meu filho. Eu só queria aqui uns 10 reais, dona Solange. Acho que esse cara vai negar. Ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro, não quer outra coisa. Quando a senhora ia lá na firma, todos achavam... A senhora me desculpe. Mas todos achavam a senhora mais bonita. Eu não sei como tenho coragem de dizer essas coisas à senhora. Vem comigo. Você tem coragem de fazer comigo o que você faz com a sua mulher? Eu tenho muito respeito pela senhora. Me dá na cara. Eu não tenho coragem. Me dá na cara, sou eu que tô mandando. Cara, quando a mulher pede pra dar na cara dela, você tem que dar. Seu filho, agora me dá na cara! Ai, mas grava antes que ela tá pedindo. É. Pra não brigar pra não dar merda depois, tá? Mais forte, assim, ó. Aí. Aí não, pá, chega! Era um só! Era um só! Chega! Não era tanta. E pensa só em mim. Volpente. Volpente. Merda, velho. Vamos, seu contínuo. Me bate, eu te mato. Seu contínuo. Contínuo. Ele tá batendo mesmo, hein? Tá. Tá. A dona Flora já apanhou. Ó, a pombageira. Desceu a pombageira. Mary! Mary! Mary! É o padre Mary. Padre Mary. Mary. Ou o padre Apóstolo. É, o padre. Padre, padre Meiai. Ela grita também igual a Lucélia, né? Esse aí é um spin-off dos Sete Gatinhos. Porra. É com prima de Lucélia. Cara, os peitos da Sônia Braga, eles não conseguem ficar dentro da roupa. É impressionante. Devia ter crédito. Peitos da Sônia Braga. É. Devia ser... Cara... Mas, ó... Por quê? Se você pensar, o filme tem uma lógica. O marido dela botava ela no pedestal e tratava ela como se fosse uma... Não, ele violou ela na noite da de núpcias. É diferente. Nada. No sonho, o que é que ela fala? Meu marido nunca me levou para um hotel de alta rotatividade. Amigo, só Assunção. Amigo, só o Assunção, tá? É. Como é que ela falou? Amigo, só o Assunção. O resto era tudo desconhecido. Tadinho de Carlinhos. Pai. Meu pai foi sonho. Eu dava um tiro na besta do Assunção. Você não pode sair por aí pela cidade caçando teus amantes. Quem mais? Bom, teve o mosquito, teve o acerola, teve o Zé Correco. Faz a linha 701 inteirinha. É. Você sabe ali mais ou menos a altura da Avenida Brigadeiro de Freitas? Sei. Dali pra frente foi tudo. Eu não tenho culpa. Cala essa boca! Eu não tenho o quê? Não tem culpa. Não tem culpa. Já não tem mais. Acabou, gastou tudo. Não me chama de vagabunda. Ah, não, velho. Porra, esses peitos não conseguem ficar... Não consegue, caramba, cara. Caramba, meu. Eles não conseguem ter vida própria. Eu acho que se você ficasse parado filmando, os peitos iam fazer assim, ó. Ia começar a fazer assim, ó. Pra sair. Sem calça. Sua égua. Só o quê? Égua. Gostei de xingamento. Sua égua. Tá acabando, tá me dando um sono. Tá acabando, falta 10 minutos. Tá me dando um sono de pedir pra piscina, né? Vamos tomar um banho de piscina? Tem cerveja, Miote, aí? Que ninguém bebe. Porra, Leonardo. Que ninguém bebe. Mas tu sabia que tu ia receber a Melina, tu não trouxe cerveja, mano? É uma Heineken. Tem o gin. Gin? Gin tônica? Olha lá, agora ele se mata, alguma coisa assim? É sempre assim o final dos filmes, né? Lembra no A Vida Como Ela É? Que o cara ficava morto, aí ela ia lá, velava o defunto e voltava pra fazer a putaria dela. Eu acho que era o dono da lotação. Ah, é? Eu acho que era. Lembra? Não lembro. Que era até com a Maitê, Maitenha do fundo. Era com ela? Era com a Maitê. Maitê era... A Maitê era bonita nessa época também. Boa, cara. Ela tá uma... E ela é uma senhora muito bonita. Ela já bonita. Tá uma vovó, mas ela ainda é uma vovó linda. É sim. Dá um cara, aquele reversível. É irreversível dela? Maitê conhece não. Então, qual que é o nome? Aquele que ela fica pelada o filme inteiro. É reversível não. Você lembra qual que é? De que ano que é? Ah, eu acho que é do início dos anos 2000. Esse cara vai morrer, cara. Ele tá com uma cara de que vai morrer. Ela já morreu? Aí ele vai lá velar o corpo. Ela vai lá velar o corpo de Carlinhos. E aí ela nos intervalos vai dar. Vamos botar só. Aí morreu do quê? Ah, cara, é. Virou horário. Na série era assim, na série o cara ficou deitado. Aí o Zé Vilca falava: Carlinhos não se levantou mais. E Solange velava seu corpo. Só parava, só dava nos intervalos, ela ia e sapecava. Que velório longo. É. Rapaz, a vela iluminou bem, hein? Você viu? Pela última vez. Ah, tá viva essa porra. Morri. Estou morto. Pô, cara, a gente ia ser topeira, cara. Tu levou um chifre, mas aí, toca a vida, cara. Tu é rico. Vai pra amanhã, mano. Tolerância. 2000, do ano 2000, meu. Esse é remedo de lobisomem. Ah, lá, agora que ela vai. Oh, se eu falar pra vocês que isso aconteceu uma vez no ônibus comigo... Você? Foi. Te encoxaram? Eu tava parado, assim, aí foi. A mulher foi... Não me encoxaram. Eu tava parado, assim, segurando no vergalhão, aí a mulher parou desse jeito aí. Desse jeito, eu dei um passo pra trás, eu falei, a mulher era feia. Eita, feio. Era pra... Eu ia pra faculdade. Ninguém tá vendo também, né? E Carlinhos ficou lá deitado. Carlinhos ficou lá. É um corno defunto, e ela... Ainda tá encostando na outra ali. Ainda encostando na mulher ali de baixo. E a mulher sentada tá assim, ó. É. Mulher assim, ó. Ô, senhora. Ô, senhora. Ô, senhora. Olha lá, olha lá. Ó o pacote. Se sentir em vermelho dele também, hein? Nossa, também. Cara também. Nossa, bicho, vai fazer. Do cara do quê? Do main? É, tô por aí em trânsito. Dando um tempo. Deu pra entender? Verdade. Como é, tá afim de dar uma encarada? Ó, é? Chamou na xinge, tá afim de dar uma encarada? Cara de babaca dele. Ele não parece um lobisomem que parou na metade? Sentindo. Isso é demais. Essa dublagem, hein? Dublagem? É porque. Eu não tinha aparelho de captação nessa época. Esses filmes são todos redublados, menino. Foi dar no mar. Pelo menos ela é romântica. Putz, como é que ela chegou em casa? Cheia de areia no rabo. É. Olha o lobisomem. Meu Deus. Isso. Virou lobisomem. Caralho, ele é a possessão. Ele sentiu a cosquinha ali. Porra. Foi ela. Foi. Foi cosquinha. Foi o demônio que entrou. Cara, pelo menos a gente pode dizer que a Sônia Braga não é uma atriz frescura, né? Não é mesmo. Porque ela realmente se entregou a esses papéis aí. Gente, como é que essa mulher voltou pra cá? Peitos de novo, eu não aguento mais ver esses peitos. Acho que eu vou dormir hoje. Vou sonhar com as tetas voando. Eu vou ver aquelas duas peitinhos assim na minha frente. Porra! É uma hora de mamação de peito nesse filme. Você viu que tá tocando o tema da putaria, só que versão... Romântica, tem a versão... Versão fim do filme. Tem a versão romântica, a versão sinistra, tem todas... A versão comédia rapidinha. Mas essa versão final de filme. Sabe o que isso quer dizer? É que John Williams aprendeu com esse filme. Temas. Tem temas. Novidade seria se ela tivesse de sutiã. Ô, galera, desenrola aí, vambora, né? Ai, sobe os créditos. Tá afim de dar caralho? Não, eu tô aqui passando os tempos, moro. Cara, eu pensei tô que ele ia por aí. Assim, são 73 malandros. Mais a minha gorja. Bibelô. 53 malandros. Paga aí! Como é que é? Pô, tô duro. Isso aí, tem que esculachar mesmo. Ah! É o David Jones, né, cara? É, esse aí é o dos sete gatinhos, né? É o Bibelô. Eita porra, rasgou a calcinha da mulher. Cara, sabe o que é engraçado? Acaba logo esse filme. Quando eu era criança, não, né? Quando eu era criança, de 6 anos, assisti isso daí. Quando eu era adolescente... Dá pra ver, né, o que que acontece. Não deixe seus filhos assistirem isso. Quando eu era adolescente, eu vi esse filme e eu achava, quando eu não era virgão, eu achava que as pessoas levavam esse tempo todo transando. Ué? E fica 25 minutos se esfregando desse jeito, cara. Pelo amor de Deus. Você já viu, né? É o coelhinho. Vamos pra parte melhor, né? Vamos lá pro final do filme. Esses penteiros aí. Credo, ai, que escovão. Olha o brush. Isso, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, tô sem cueca. Já botei, já subi. Já deu aquela... e aí? Nossa, mandou pra caralho, sangrou. Uma merda. Mas era novo, era criança. Deus, tem que acabar. Gente, acaba. Acaba. Acaba. Acaba. Close na acaba. Escova, close nas tetas. Ai. Ela tá dormindo, né? Depois do sexo. Na areia. Delícia. Pelo amor de Deus, vou quando é que isso vai acabar? Acabou, falta 5 minutos. Foi ideia tua fazer sério. Essa porcaria? Não, nem a ideia. Vocês acataram. Eu não, por mim eu fazia o filme do Johnny Depp. Do Johnny Depp, né? Ou aí eu ia estar aqui. Ah, não acaba. Dois nervos. Tá meio pálido, né? É areia? É a maquiagem, eu acho. Nossa, que tão gostosa. Cara, a gente devia ter feito Gisele. Puta merda, que vacilo, cara. A gente devia ter visto Gisele. E esse filme é super não, sério, né? Oh, não, Gisele é desse jeito aí. E ainda tem o Serginho. Ué? É, porque ela vai pra casa, vela o marido e depois vai e sapeca. Mas ele tá vivo. Ah, cara... Não tem uma ordem muito cronológica esse filme, né, pelo jeito. Ainda tá, ó. Tá na lamúria, olha. Agora você, o que isso significa? Do cara deitar, não levantar mais e fazer essa cena toda sendo que ele tá vivo e ela tá dando? Você tá falando pra mim como psicólogo? É. Essa cena, o cinema brasileiro da década de 70, ele é muito construído em cima de simbolismo, de arquétipos, coisas desse tipo. Essa cena é pra ser levada como uma metáfora, não é pra ser levada ao pé da letra. De porque quê? Pode parecer uma idiotice de um cara vivo deitado, mas o que ela tá simbolizando é que o marido morreu. O marido, assim, ele tá vivo, mas ele perdeu a vontade de viver. E o fetiche dela é mais forte do que a culpa. E aí ela deixa ele velando, ela vela ele por um tempo, quando dá quando a vontade. Vem a vontade, ela vai sapeca, depois ela volta. Fala que a pulsão sexual dela é muito mais forte do que a culpa que ela sente por ter feito isso com o marido. A gente viu uma coisa parecida naquela última novela, aquela Avenida Brasil. Eu não assisti. Lá. A gente não, né? A gente, você. Não, aquela Avenida Brasil, tá? A minha mulher assistia. Era a dona Glorinha, sei lá. Era mais ou menos isso aí. Ela gostava realmente do marido. Tanto que tem uma cena que ela vai dar pra um cara e o cara, aquele trouxa. E ela bate no cara e falou... Dobre a língua pra falar do meu marido. Meu marido é um santo. E deu pra ele. Só que ela é putona. Tem a questão sexual. É como as outras, sim. É como qualquer uma. Viu? Jurassic Park também é cultura. O senhor não me entendeu. É porque a gente tava esculhambando tanto esse filme. Não, mas é que eu gosto, Mel. Agora, você tá analisando... Você tá analisando um outro lado. Mas em relação ao filme, é não, uma mas merda. É, agora, tirando a parte da piada do Jurassic Park... Eu gosto muito das histórias do Nelson Rodrigues justamente por causa disso. As histórias dele são todas construídas em cima desses fetiches sociais, essa máscara social que a sociedade brasileira carregava naquela época. Por isso que eu gosto tanto. Sete Gatinhos é cheio de simbolismo. É cheio de simbolismo. Você vê a questão do final do filme? Quando o final do filme não faz sentido nenhum. As filhas matam o pai, castram ele e masturbam ele, uma coisa assim. Graças a Deus. É isso, internet. Vocês escutaram aqui no finalzinho uma explicação pseudo-científica, pseudo-psicológica. E é isso. Próximo filme vai ser Gisele. E aí, Miotti? Curtiu o filme? Miotti? Miotti tá sério. Vamos velar o Miotti. Vamos velar o Miotti. Peraí. Pega o terço. E mosquito. Miotti morreu. O texto eu gostei. O texto é bom, mas esse filme mesmo. É. Quero ao menos sofrer. Pelo amor de Deus, me faça sofrer. Cara, eu gosto de ver os cargos assistente de eletricista e maquinista. É muito bom. Fotografia do cartaz. Mas isso tem lá também, porque a gente não estende. Agradecimentos. Meu marido está morrendo. O senhor ainda vai ver um cliente seu apodrecendo no seu divã. Das suas barbas. Ah, ela está conversando com o terapeuta. Canalha! Canalha! Canalha! Canalha! Alguém, né, Mel? Que eu? Não, Mel, a gritaria dela e ela. Eu odeio Lula! Eu odeio Lula! Eu quero as minhas moedas verdes!